de uma pastelaria um dia, quando viu chegar Gastão, não aquele que conhecia, surtei-lhe o livre encalhão, mas um Gastão muito triste. Fresco numa pastelaria um dia, quando viu chegar Gastão, não aquele que conhecia, sorteio livre encalhão, mas um Gastão muito triste. Estranhando ver o seu amigo com um ar tão abatido, Peninha perguntou-lhe: tens algum problema, Gastão? Estás tão esquisito, nem pareces tu. A minha sorte acabou. Acabou agora? Como é que isso é possível? Acabou. Podes crer que acabou. Olha, vamos dar uma volta, talvez te faça bem. E enquanto caminhavam pelo passeio, Gastão contava à Peninha as suas desventuras e a falta de sorte que o atormentava nos últimos dias. Olha, Gastão, uma nota de 1000 escudos aqui no chão. Estou com sorte, eu? Vês? Em condições normais, eu é que a tinha achado, e não tu. Lá isso tens razão. Um pouco mais à frente, um conhecido realizador de cinema que se cruzou com eles convidou Peninha a entrar no seu próximo filme. Estás a ver? Porque é que ele não me convidou a mim? Como vês, a minha sorte acabou. Talvez seja uma fase passageira. Não, a minha sorte acabou de vez. Mais à frente ainda, Peninha encontrou uma antiga colega de escola, lindíssima, que o convidou para jantar. Nem quero acreditar que todas estas coisas boas me estejam a acontecer. Tanto mais que estou ao teu lado, Gastão. Tu que és o maior surtalhudo do mundo. Isso era de antes. Eu logo vi que era tudo bom demais. Estava a sonhar. Ah, és tu, Gastão? E ainda não estás pronto? Não tínhamos combinado tomar o pequeno almoço juntos? Eu arranjo-me num instante. Pouco depois, enquanto caminhavam pelo passeio, aconteceram ao Gastão várias coisas que provaram ser ele o grande surtalhudo que Peninha sempre conhecera. Primeiro, achou dinheiro no chão. Depois foi convidado para entrar num filme por um conhecido realizador e encontrou ainda uma lindíssima antiga colega de escola que o convidou para jantar. O que é que tu tens, Peninha? Estou a achar-te tão esquisito. Nem pareces tu. Estava a pensar num sonho que tive esta noite. E foi um bom sonho? Bom, foi um pesadelo. Todos os meses de inverno, uma caravana com mantimentos vinha de Londres e atravessava a floresta de Sherwood em direção ao castelo de Nottingham. E como cada vez mais o xerife e o príncipe João, os ataques de Robin esperavam, mas a escolta à caravana eles aumentavam. Mas mesmo assim, Robin não desistia de assaltar a caravana para depois distribuir os mantimentos pelo povo, sempre tão sacrificado com os altos impostos que o malvado príncipe arrecadava. Um dia, reuniu o bando e anunciou: meus amigos, recebi hoje a informação que a caravana de mantimentos chega amanhã. Sim! Temos, portanto, que organizar a emboscada. Sim! Acho que não devias participar na emboscada. Primeiro porque estás constipado. Pois, já viste o que era tu espirrares quando estivéssemos emboscados? Não vai haver problema, João Pequeno. Amanhã já estou bom. Fiquem descansados, não hei de espirrar. Mas João Pequeno tinha razão. pois no dia seguinte, Robin espirrou mesmo no momento em que a caravana se aproximava, alertando os soldados da escolta, que desta vez vinha comandada pelo próprio xerife. Ao ataque! Uma renhida luta então se travou, até que toda a escolta indefesa debandou. Apenas o xerife por ali ficou, e com o próprio Robin em duelo lutou. E enquanto lutava, Robin espirrava, mas mesmo assim, pouco a pouco ganhava. E agora? Ainda queres continuar a lutar? O xerife não teve outro remédio senão fugir atrás dos seus soldados, tropeçando na neve. Mais tarde, à hora do jantar, Frei Tuque chegou ao esconderijo de Robin. Ó bem, Frei Tuque, cheirou-lhe a comida. Não se fala de outra coisa no castelo além do assalto à caravana. E depois não irei a perder esta jantarada por nada deste mundo. E a tua constipação, Robin? Curada, Frei Tuque. Já não espirro nem nada. Vocês nem imaginam. O xerife chegou ao castelo a pé e a espirrar com uma grande constipação. Pudera, fui eu que lhe apeguei. Usar esta liberdade que ninguém... Numa grande árvore à margem de um rio, lá no meio das selvas do Amazonas, vivia um macaco. O rio estava cheio de crocodilos. Uma certa mamãe crocodilo, há muito tempo que não fazia outra coisa senão espreitar o pobre do macaco, até que um dia ela virou-se para seu filho e lhe disse: meu filho, traga-me aquele macaco. Eu quero comer o coração dele. Descubra um meio qualquer de conseguir o que eu desejo. O pequeno crocodilo não era lá muito inteligente, mas mesmo assim ele pensou e finalmente teve uma ideia. Nadou até a beira da árvore onde o macaco vivia e chamou por ele. O macaco, vem cá. Você não gostaria de comer aquelas frutas gostosas que estão lá na ilha? Ah, se gostaria. Mas como? Eu não posso ir até lá. Você não sabe que eu não sei nadar? Mas eu sei. Você monta nas minhas costas e vamos até lá. O macaco estava realmente com muita vontade de comer as tais frutas e aceitou o oferecimento do crocodilo. Montou nas suas costas e foi. Porém, não haviam ido muito longe ainda e o crocodilo mergulhou. O macaco naturalmente mergulhou com ele, sempre grudado nas suas costas. Ficou com bruto medo e não sabia o que havia de fazer no fundo da água quando o crocodilo resolveu subir à tona de novo. Você, por que você me levou para o fundo do rio? Eu já não lhe disse que não sei nadar. Eu sei, mas é que eu vou matar você afogado. Hein? Mamãe está com vontade de comer coração de macaco e eu vou levar o seu para ela. O quê? Coração de macaco? É. Ah, por que você não me falou nisso antes? Se eu soubesse, teria trazido o meu comigo. Ué, você quer dizer que não trouxe o seu coração com você? Exatamente. Se você quiser meu coração, teremos de voltar até a minha árvore e apanhá-lo lá. Então o crocodilo, que não era nada inteligente, levou o macaco de volta até a árvore. Assim que ele chegou, saltou para um galho alto e gritou para o crocodilo. Pronto! Meu coração está lá no alto! Se você quiser, suba também. Vem apanhá-lo. Depois disso, o macaco mudou-se para outra árvore. E dali mesmo podia atingir a tal ilha, onde havia frutas saborosas. E foi o que ele fez. Mas o crocodilo percebeu tudo e resolveu aguardar na rocha a volta do macaco. O macaco passou o dia todo na ilha, comendo frutas e se deliciando quanto pôde. De noite, resolveu voltar para sua árvore na margem do rio, quando percebeu a presença do crocodilo na rocha. Alô, rocha! Não houve resposta. Alô, rocha! Não houve resposta novamente. Que há, rochinha? Que você não quer me responder hoje? Aí, o crocodilo, que não era nada inteligente, pensou consigo. Ué, então a rocha responde ao macaco todas as noites? Então eu vou responder como se fosse a rocha. Foi o que aconteceu. Que é que há, amigo macaco? Ah, é você, crocodilo? Sim, sou eu. Estou esperando a sua volta para comer você. Ah, desta vez você me pegou, hein, sabido? Não tem outra saída senão me entregar. Olha, abra a boca que eu vou me atirar dentro dela. O macaco sabia muito bem que quando o crocodilo abrisse a boca, fecharia os olhos. Enquanto o crocodilo permanecia de boca escancarada e olhos bem fechados, o macaco deu um pulo, mas não para dentro da boca, é claro. Pulou para as costas do crocodilo e de lá para a margem do rio onde estava sua árvore, para onde ele subiu rapidamente. Quando o crocodilo percebeu que havia sido enganado mais uma vez, não pôde esconder sua admiração pelo macaco, bem mais sabido do que ele. Muito bem, amigo macaco. Você é esperto demais para mim. Não tem medo de ninguém e é valente de dar inveja. Vou deixar você em paz e nunca mais virei procurá-lo. Muito obrigado, viu? Mas eu não acredito muito no que você está dizendo. Por isso, quando eu encontrar você por aí, não tenha dúvida de que estarei sempre desconfiado das suas intenções. O alfaiate valente. Era uma vez um alfaiatezinho que estava a trabalhar na sua oficina. Ele esteve a manhã toda a cozer e a pregar botões e à tarde ficou cheio de fome. Barrou uma fatia de pão com doce e já se preparava para comê-la quando um cliente bateu à porta. Colocou a fatia em cima da mesa e foi atender o cliente. Quando este se foi embora, O alfaiate foi buscar a fatia de pão para comer, mas, para seu espanto, viu que o doce estava cheio de moscas. Ficou muito aborrecido. O quê? Estão a tentar comer-me o pão com doce? Esperem aí! Pegou no mata-moscas e deu uma pancada no pão. O doce saltou por todo o lado e as moscas também. Menos 7, porque estas tinham morrido. Contente, o alfaiate olhou para as moscas mortas. Bom, bom, 7 moscas mortas de uma vez não é pouco. Bem, posso estar orgulhoso. Sim, na verdade, toda a gente deve saber que vive um campeão na cidade. O alfaiate pegou na camisa mais bonita que tinha e bordou-lhe as palavras. 7 de 1 só golpe. Assim toda a gente na cidade podia ver. Na cidade, todo o mundo ia saber quem ele era, pensou o alfaiate. E por isso resolveu ir correr mundo. Pegou num bocado de queijo que estava no armário, meteu-o no bolso, fechou a porta atrás de si e partiu. Andou. E por todo o lado onde encontrava pessoas, mostrava o seu peito todo ufano para que toda a gente pudesse ver o que lá estava bordado. 7 de um só golpe. Depois de muito andar, o alfaiate subiu a um monte e no cimo viu um gigante. Primeiro o gigante não o viu, mas o alfaiate falou-lhe e disse... Olá, homem grande! O gigante olhou para baixo, viu o homenzinho e respondeu... Bom dia, pequenote. Sim, sim, eu sou pequeno, mas debruça-te e lê o que eu tenho aqui escrito. O gigante fez o que o alfaiate lhe tinha dito e leu. 7 de um só golpe, 7 de uma só vez. Bom, matar 7 pessoas num só golpe não é nada mau para um homenzinho tão minúsculo. O gigante resolveu experimentar a força do alfaiatezinho e disse... Se és assim tão forte, ora prova-me. O gigante pegou numa pedra do chão e apertou-a tanto que começou a sair água dela. Bem, homenzinho, faz lá o mesmo se és capaz. Isso não custa nada, vou já mostrar-te. O alfaiatezinho pegou no bocado de queijo e espremeu tanto que começou a sair líquido lá de dentro. O gigante nem acreditava no que estava a ver. Nunca tinha visto um homenzinho assim tão forte. Cheio de admiração, o gigante contou a todos os seus amigos o que tinha visto. A cidade ficou toda a saber e não demorou muito tempo que a notícia não chegasse a todo o país. Entretanto, o alfaiatezinho deixou a montanha e dirigiu-se para a cidade. Atravessou as ruas da cidade até chegar às portas de um palácio. Cansado como estava, o alfaiatezinho foi sentar-se nos jardins do palácio e adormeceu num sono profundo. Mas as pessoas que por ali passavam viam o que estava escrito na camisa do alfaiate. Falavam umas com as outras e apontavam para o homenzinho. Estás a ver, marido? Diz que lhe lê. Lê lá o que está escrito na camisa. 7 de um só golpe. Sim, este deve ser o bravo alfaiatezinho de quem se tanto fala. O que fará um homem deste aqui no palácio? Não há guerra. Não duraria muito que o rei não ouvisse falar do alfaiate. Mandou chamar os seus guardas e ordenou-lhes que fossem buscar o homenzinho. Assim aconteceu, e o rei disse-lhe... Temos ouvido falar muito de ti, e quero oferecer-te uma posição importante no exército do nosso país. Com as tuas qualidades tens capacidade para proteger o nosso povo contra os inimigos. O alfaiatezinho aceitou de bom grado a oferta do rei, porque ser um homem importante no exército... sempre era melhor do que ser toda a vida alfaiate. Mas os soldados e oficiais do rei não estavam lá muito contentes. Foram ter com o rei e o oficial mais velho disse... Não, Sua Alteza. Nós não concordamos com a nomeação do alfaiate. Se nos zangarmos com ele, ele mata 7 de uma vez. Se o convidar, nós vamos-nos todos embora. Todos! O rei já estava arrependido da sua decisão e pensou numa maneira de se ver livre do alfaiatezinho. Depois de pensar uma hora, teve uma ideia. Chamou o alfaiate e disse-lhe... Ouve, alfaiatezinho. No meio do bosque escuro do nosso reino, vivem 2 gigantes medonhos. Nunca ninguém que se aproximou deles voltou com vida. Há muito tempo que nos queremos ver livres desses monstros. Tu és a pessoa indicada para isso. Se conseguires matá-los, nomeio-te comandante do meu exército e podes casar com a minha filha. Se não conseguires matá-los, terás de abandonar o meu reino. Não tenho medo, Alteza. Quem matou 7, não pode temer 2. O alfaiatezinho montou a cavalo e partiu. Iam mais 10 soldados com ele. Mas quando chegaram perto do bosque, o alfaiate disse-lhes... Esperem aqui, até eu voltar. Prefiro ir sozinho. O alfaiatezinho deixou os soldados espantados e enfiou-se pelo bosque. Após meia hora a cavalo, parou e depois de atar o cavalo a uma árvore, continuou a pé. Após alguns quilómetros a pé, começou a ouvir um barulho de serras. Cautelosamente, avançou em direção ao ruído, até ver 2 gigantes a dormir à sombra de um carvalho. O alfaiatezinho juntou tantas pedras quanto pôde. Subiu ao carvalho e foi pôr-se num galho. Depois pegou numa pedra e deixou-a cair, mesmo em cima da testa de um dos gigantes. Este, com o choque, acordou, olhou para o amigo e pensou que aquele estava a fingir. Acordou e gritou. Ei, olha lá, por que é que me estás a bater? A bater? Eu não estou nada a bater-te. Por que é que eu havia de bater-te? Eu não sei, mas tu bateste-me. Do outro modo, quem podia ter sido? Bom, de qualquer modo, não fui eu. Não te enchites e dorme. Os gigantes adormeceram outra vez e, passados alguns minutos, o alfaiatezinho pegou noutra pedra e deixou-a cair em cima da cabeça do outro gigante. Este ficou furioso. Virou-se para um amigo e deu-lhe um soco. O outro não estava à espera. Levantou-se, arrancou uma árvore da terra e foi direito ao amigo com a árvore com toda a força. Aquele não se deixou ficar. Fez o mesmo e, passados momentos, já estavam os dois a lutar um contra o outro. A luta durou mais de meia hora e, no final, os dois gigantes caíram mortos no meio do chão, um para cada lado. Bom, bom, pensou o alfaiate, assim está bem. Ele regressou aos seus cavalos e saiu do bosque, onde encontrou os soldados, a quem disse... Vão vocês agora, se quiserem. Os gigantes estão mortos no bosque. Ainda têm 2 árvores na mão. Arrancaram-nas quando me viram chegar. Depois dos soldados terem controlado se o alfaiate estava a falar a verdade, voltaram todos ao palácio e apresentaram-se ao rei, a quem contaram a história. Este ficou contente pelo desaparecimento dos gigantes, mas não ficou lá muito satisfeito pelo homenzinho se tornar chefe do exército e ainda por cima se casar com a sua filha. Mas cumpriu a palavra e assim foi possível que um alfaiate valente se tornasse príncipe e chefe do exército.